Gostava tanto dela, morria de amor por ela. Só que ela me roubou e meu coração sente dor. Dei a volta por cima e mostrei pra ela que para viver eu não preciso dela. O Leozinho me chamou, então partiu pro baile eu vou. Tô tranquilo. Parti para o bailão. Tô tranquilo e pesadão. Arrumei minhas malas e parti para o bailão, yeah. Tô tranquilo e pesadão. Arrumei minhas malas e parti para o bailão. Bruninho convocou, chamou no WhatsApp e falou tu solteiro, mas tarde tem baile. Então fica ciente que eu vou estar presente de conversível, vou te buscar mais tarde. Estilo de vida, ninguém copia, sou jogador caro, não tem armador. Bom dia, solteiro, presente na pista, então partiu pro baile, eu vou. Solteiro, mas tarde tem baile. Então fica ciente que